Vivo rap. Vivo rap, viva nós. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tanto rap com amor. Tanta guerra pela vida, no ritmo, na arte, amor, poesia. Na voz, periferia é alegria e não algoz. O povo aguerrido que luta, sorrindo, tropeçando, caindo, levantando com estilo. E tem o rap pra representar toda a glória, toda a honra desse povo lindo que acredita na vitória, nunca desistindo. Por isso, com amor, canto nosso hino. Tanto rap com amor. Canta guerra pela vida, no ritmo, na arte, amor, poesia. Tanto rap com amor. Viva nós, que merece aproveitar a vida nas batidas que enlouquecem. Tirando meia hora com a galera, a gente esquece da rotina, dos problemas, da política, da peste. No ritmo bom, sem apologia, frenético, nos grave, transmitindo alegria. O rap é cura, pode ser a loucura. Sol a sol, lua a lua, o movimento continua. Pra quem não conhece, não entende, não merece compreender o meu amor. O rap, o rap. Vivo rap, viva nós. Oh, oh.